perigosa, um corte profundo agora. Arrochei o cara, não vai trazer ela de volta. Eu não sei o quanto arrependido estou. Uma bala perdida, dois pipocos, poupou. Uma saudade imensa, revelada pelo destino. A dona que eu amava já não está comigo. Já faz muita falta o seu lindo sorriso. Meu amor, minha paixão, por quem não está comigo? Eu tinha muitos planos de vida. Construir a nossa casa, construir nossa família. Sua vida marcada por uma bala perdida. Uma garota jovem que estudava a Bíblia. Lembranças e lembranças pra porta do céu. Meu nome é Fernando, doideira um réu. Lembranças e lembranças pra porta do céu. Meu nome é Fernando, doideira um réu. Minha paixão se de repente um relâmpago para no céu. Preste muita atenção, porque será a dor que estou sentindo dentro do meu coração. Paixão, muitas marcas quando você se foi. Se hoje eu rezo ao grande pai, pois na verdade estou vivo atrás de um quarto escuro, frio e sombrio. Coração apaixonado por alguém que se foi. Uma série, uma privada pra dois. Arrochei o cara que destruiu nossas vidas. Peço perdão a Deus por eu tirar uma vida. Arrependido bastante, lendo sempre a Bíblia. Oh meu Deus do céu, a casa cai um dia. Lembranças e lembranças pra porta do céu. Meu nome é Fernando, doideira um réu. Lembranças e lembranças pra porta do céu. Meu nome é Fernando, doideira um réu. Paixão perigosa, um corte profundo. Ah, oh, meu Deus do céu, este é o fim do mundo. Paixão perigosa, um corte profundo. Ah, oh, meu Deus do céu, este é o fim do mundo. É o fim do mundo.